Eu sou mal mesmo. Eu sou mal mesmo. Toma. Eu sou mal mesmo. sou mal, eu sou mal, mal mesmo. Eu sou mal, eu sou mal, mal mesmo. Toma. Eu sou mal, eu sou mal, mal mesmo. Eu sou mal, eu sou mal. Mal mesmo, eu sou mal, eu sou mal. Mal mesmo, eu sou mal, eu sou mal, eu sou mal, mal mesmo, mal mesmo. Toma. Eu sou mal, eu sou mal, eu sou mal. Mal mesmo, eu sou mal, eu sou mal, eu sou mal. Mal mesmo. Toma. Eu sou mal mesmo. Toma. Eu sou mal mesmo. Eu sou mal mesmo. Eu sou. Eu sou mal mesmo. Mal mesmo. Toma. Toma. Eu sou mal, mal mesmo. Mal mesmo. Eu sou mal. Eu sou mal. Mal mesmo. Mal mesmo. Mal mesmo. Toma. Thank you. cuidada. Yes, go! Baixo, meu filho. Aquele é o Rock Bravo. Toma, toma. Papai, papai, papai, papai. Quem é aquele homem feio que quer matar todo mundo, hein? Matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar.

ar. O Jaque vem vindo aí. O Jaque vem vindo aí. Eu estou chegando. Jaque, Jaque, Jaque, Jaque, Jaque, matador, matador, matador, matador. Jaque, Jaque, Jaque, Jaque, Jaque, matador, matador, matador, matador. Mandou me chamar, é? Mandou me chamar, é? Mandei sim. Jaque, matador. Jaque, matador. Matador. Eu estou chegando. Jaque, matador. Jaque, matador. Matador. Mandou me chamar, é? Mandei sim. Eu estou chegando. Jaque, matador. Jaque, matador. Matador. Eu estou chegando. Mandou me chamar, é? Mandei sim. Jaque, matador. Mandou me chamar, é? Mandei sim. Eu estou chegando. Jaque, matador. Eu estou chegando. Mandou me chamar, é? Mandei sim. Jaque, matador. Mandou me chamar, é? cabeça. Mixagens DJ Cabeça.